infectados manipulam meus dados só pra eu não jogar, não jogar. Meu nome é Ana dos Santos e hoje eu vou apresentar o boletim Leituras e Livros. Compartilho com vocês um conto, um mini conto da escritora Tayasmin Umast, que é gaúcha de Porto Alegre, psicóloga e psicanalista, atua na área clínica, participou da organização do e-book Da Vida que Resiste, Vivências de Psicólogas entre a Ditadura e a Democracia, de 2014. Em 2016, publicou o livro Ela Conta, Ele Canta, em parceria com o poeta Carlos Alberto Soares. Foi relacionada no catálogo Intelectuais Negras Visíveis, lançado na Flip em 2017. E em 2019, lançou a novela Visite o Decorado. A Tayasmin é escritora, contista, poeta, e eu vou ler o conto dela chamado Estrelas nas Paredes. Cárdia ensina o moleque. Moleque não, diz ao filho. Moleque são esses meninos que fogem da escola. Você tem nome, Pedro. Não aceite menos do que isso. Cárdia ensina Pedro. Letras, números e palavras curtas. O nome próprio, ele já sabe, para o orgulho da mãe. Lembranças de si mesma na primeira série. A alegria de encontrar sentido em todas as letras que via pela frente. As tentativas de compartilhar o conhecimento recém-adquirido com os irmãos mais novos. Novos demais, seus irmãos preferiam correr pela casa ou revirar a cozinha em busca de mais comida do que a mãe de Cádia deixara nas panelas. Meu filho, você tem que aproveitar e estudar. Tudo é muito mais fácil agora do que foi para mim, Cádia costumava dizer para ele. E Pedro ficava imaginando uma versão pequena dessa mãe que conhecia, cuidando de seus irmãos mais novos ou limpando a casa de outras famílias. O menino gostava de ouvir as histórias que sua mãe contava. E à noite, com medo das sombras e do barulho da vizinhança, pedia para ela deitar ao seu lado, enquanto tentava adormecer. Então, Cádia contava histórias de sua infância, de quando conversava com o avô, e ambos olhavam as estrelas à noite. O avô via em cada estrela a própria mãe botando fogo na lenha do fogão. Uma daquelas estrelas poderia esconder, na escuridão, ao fundo, o corpo grande e macio da velha mãe, aquecendo a comida e dando aconchego ao lar. Enquanto ouvia, Cárdia, com o dedo de sua pequena mão, traçava linhas imaginárias entre uma estrela e outra, convicta de que havia uma escrita naqueles pontos luminosos. Misteriosas mensagens. Muito tempo antes do avô e da neta, viveu uma mulher que contava sobre um ventre grande e generoso que dera luz às estrelas e alma às nuvens. Mas essa história Cádia nunca escutou, tampouco Pedro, e o avô de Cádia havia esquecido. Mãe, como se escreve estrela? Apesar da penumbra do ambiente, resolve mostrar para o menino. Pega um lápis entre vários coloridos espalhados pelo chão e escreve em letras palito na parede ao lado da cama. Estrela. Enquanto observa o filho reescrevendo letra sobre letra com a ponta do dedo, Cádia olha desenhos e palavras no trecho da parede permitida aos traçados do filho. Ela está certa de que a parede conta algo. Talvez um dia consiga ler o conjunto. Naquela noite, ela dorme ali, junto ao filho. Cádia estudou Parou e voltou muitas vezes, conforme permitiam horários e rotinas de trabalho. Quando terminou o ensino médio, Pedro já morava em seus braços. Foi assim que conseguiu deixar para trás o cuidado com casas e roupas alheias, para passar a vendedora de negócios alheios. No metrô, de volta para casa, todos olhavam freneticamente o celular, menos ela, pois sabia o que ia encontrar e o que não queria ver. A imagem de uniformes ensanguentados, crianças mortas e desculpas oficiais. E nada acontecia, nada. O metrô continuava andando e parando nas estações programadas. E pessoas entravam e saíam. Mães que seguravam seus bebês nos assentos reservados pareciam ciosas. Mas quão ciosa ela poderia ser com seu filho, que cabia cada vez menos no seu colo? Aquelas mães, aquelas pessoas percebiam que nenhum lugar seria seguro depois que seus filhos deixassem seus braços? Depois da escola, Pedro era cuidado pela vizinha até Cádia chegar em casa. Aonde estaria protegido? Pedro era um menino, não um moleque. Estudava, tinha uniforme e mochila, mas as imagens na TV a faziam questionar o que garantiria um futuro ao seu filho. Já na sua rua, vendo a silhueta de sua casa ao anoitecer, olha para o céu escuro. Com a noite avançada, abraçada ao filho, Cádia divaga enquanto olha para as inscrições na parede. Quando é capturada por um desenho feito logo abaixo da estrela grafada em grandes letras. Duas figuras humanas em palitos, entrelaçadas. Parecem sentadas, com as cabeças e grandes olhos voltados para cima. Ao lado de cada figura, letras tremidas indicam com setas a quem representam. Pedro e mamãe. Cádia lê e faz sentido. Tayasmin Onmast. Esse conto está na coletânea Fake Fiction, Contos sobre um Brasil onde tudo pode ser verdade, organizado por Júlia Dantas e Rodrigo Rospi, da editora Dublinense. Um abraço poético e até o próximo boletim. Obrigado, Ana. Usei mangas longas pra esconder os braços. sol. Meu cabelo, que não tinha gravidade, era crespo e se agarrava nas coisas. Alisei, não era bonita, não era magra, não era branca, era gorda, menina preta e pobre. Ninguém me avisou que apanharia por isso. Ninguém me avisou que não seria amada por isso. Morri várias vezes e várias vezes sonhei ser mulata. Mulher bruta dessas que ao menos é desejada. Atrai olhar de homem branco que não me xingasse, que não me batesse a mão na cara. Sai daí, bombrinho, cabelo pichainça. Era eu. E tinha gente que dizia: eita, que essa menina deu sorte, vai sair da senzala. Nasceu com o nariz afilado e nem é tão escurinha assim. Vai clarear quando crescer. É só ter paciência que vai ser parda. Parda poderia ser rainha, deusa, musa de poeta, sereia. Poderia ter voz, lugar na mesa da sala. Parda poderia ser parda. Nada mudou. E eu, gorda, menina parda e pobre, continuei apanhando até descobrir que Deus é uma mulher negra e me aceitar. E eu não tô só. Dizendo, eles não vão cuidar de você. Havia um menino responsa no trilho. Não foi quadro de Monet. Traçante no coco dos peitos de asfalão, bolão. Cadê você? Parafá e granada, favela em desgraça. Sagrado dono do poder. 2020 afogando os nazis, eu nem sou violento. Nem quero ser. Entrada de ano trocando no asfalto. Se tiver de palho, vai morrer. Narina nevou, ninguém se salvou. Língua desifou na vidinha do amor. Narina nevou, ninguém se salvou. Língua desifou na pintinha do amor. Tira os meninos desse caminho. A escola é o caminho e fé no Senhor. Corre pro santo que tá dizendo. Eles não vão cuidar de você. Havia um menino responsa no trilho. Não foi quadro de Monet. Traçante no coco dos peitos de asfalão, bolão. Cadê você? Parafá e granada, papel em desgraça. Agrado, dono do poder. 2020 afogando os nazis, eu nem sou violento. Nem quero ser. Entrada de ano trocando no asfalto. Se tiver de palio, vai morrer. Tristes trópicos, clave leve strass. O que vem de fora nos aculturando. Dizima quebrada, maltrata meu mano. Não tem 17 na cinta, um cano. Porta Juliette, Bellini, chapando. Censura no vinho, milagre no pão. Seu Jorge Vaguinho no filme do ano. Cinema novo, Truffaut retrucando. Herói da quebrada tá morto ou matando. Antropofagia, hemorragia, vaidade vicia, favela sangrando. Narina levou, ninguém se salvou. Língua adesivou na fitinha do amor. Narina levou, ninguém se salvou. Língua adesivou na fitinha do amor. Amor.